Achamos que a nossa candidatura é uma candidatura inovadora, de olhos postos no futuro e que merece a atenção dos oliveirenses. Se os oliveirenses nos derem a oportunidade e se nos permitirem que nós estejamos neste próximo executivo, aquilo que nós nos propomos faremos questão de que seja executado. E, portanto, temos neste momento condições, e é isso que pedimos aos oliveirenses, temos condições para estar no próximo executivo, sentimos-nos preparados para isso e acreditamos que com as medidas que nós temos, de olhos postos no futuro, de olhos postos nos desfavorecidos, de olhos postos no ambiente, achamos que merecemos que os oliveirenses olhem para nós.